vaga lembrança que usava trança, um laço de vida. Jeitinho de gosto, beijinho gostoso, te dava saudade. Uma princesa com muita certeza no dia do amanhã. Seus olhos pro meu desgosto. Não me lembro mais do rosto daquela mina. Não me lembro mais. Não me lembro mais, não. Ela ia ser a dona da minha sina. Onde andará, meu Deus, aquela menina? Não me lembro mais do rosto daquela mina. Batia promessa, oferendas à festa, um monte de jura. Soubesse do preço, tomava endereço para não sofrer. Na força do tempo, do meu pensamento, também do amor. Tenho esperança que minha lembrança devolva seu rosto. Não me lembro mais do rosto daquela mina. Não me lembro mais. Não me lembro mais. Não me lembro mais. Não me lembro mais. Ela ia ser a dona da minha sina. Onde andará? Onde meu Deus, aquela menina? Onde andará? Onde andará?